estava dormindo, e a Alfa Romeo Mike Alfa Alfa. Alfa Romeo Mike Alfa Alfa, bom dia para a Silvia. Mike Alfa Alfa, solicitou liberação de reboque da 10 para 13 no pátio principal. Da 10 para 13, uma volta do pátio principal. Autorizado o reboque da aeronave, reporta ao término, Mike Alfa. Bruna 908, sendo identificação, vou direto do Duna, desse para 2000 pés, altímetro 0016. Para 2000 pés, 0016, eu acho que é a nossa. Controle Salvador, boa noite, 130, informação Charlie. 3170, essa identificação, vou direto do Una, desça para 3000 pés, ajuste em Salvador 10016. 3000 pés, 10016, bora do Una, 131, Azul 6908, autorizado acima do procedimento. É parte estabilizada. Bom, estará estabilizado, 6908. Autorizando 7-0-2 para 2.000 pés, ajustando 0-6, autorizado acima do procedimento TLS, que foi pista 0-0, reporte estabilizado. 2.000 pés, zona 0-6, vai reportar estabilizado, então 3-0-7-0. Instalador, Papa Romeu, Mike Alfa, informa o término do reboque, muito obrigado, boa noite. Gente, boa noite, Mike Alfa. Estabilizou no ILS 6908. 6908, completa esse novo procedimento, torre 98, decimal 95. 2-7-0-8-4-6-9-0. É 3-1-7-0, autorizado esse novo procedimento ILS 100, reporte estabilizado. Reporte estabilizado ILS X-ray, tá? 3-1-7-0. Boa noite, bom dia, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-8, 0 graus, 1-1 no nós. Ciente, 690. Do 6908, confirmando o ajuste, agora no 0-6. 0-6, ciente. Azul 6908 no solo 09, liberando via Taxi Eco, Taxina, me escuta via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 5, Romeu, porém fique atento ao balizador. 95, uma boa noite. Firmo. Visual 70, me escuta? Não, você escuta, sinal da 10 visual. 3170, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 12 nós. Tini, pouso tá 3170. Ô, Torre, o 6908, só pra informar aí o colega, tá com a turbulência orográfica aí por causa das dunas. No flare aí, o vento de través cai pra, de 20 pra 2. 3170, copiou? Copiou, agradeço, colega, pela informação. Falou. Nós, 3520, a sua identificação, vou direto Duna, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Duna 2000, no 0 no 6, esquece. 26908. 908, prossiga. Sinal que a gente já tem contato aqui com o balizador de parte aqui, né, para partir. Obrigado, boa noite. Visual 70, no solo 13, liberando via Eco, Taxi, via Alfa, Juliette, portão 10. Liberar Eco, Alfa, Juliette, portão 10, tem 3, vamos tentar. 3520, autorizado a final do procedimento elétrico sem repasse estabilizado. Passar alta 3520. Controle Pavagô. Bom dia, Gol 592, com a informação Charlie, Cruzeiro 220190. 1592, o sendo identificação vai direto do Duna, desce para 2000 pés, ajuste no 0, 1, 6. Voando direto, Duna, descendo para 2000, com 1592, já está 2016. 3520 estabilizado. Afirmo. Reta final do procedimento, torre 98.95. Obrigado, prazer. Turno 592, autorizado final do procedimento ILSXR, repasse estabilizado. Autorizado o procedimento, repasse estabilizado, 1592, a Gol. E 520, boa noite, confirme se já avisou o contista. Afirmo. Ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 18, 0 graus, 1.59. O ajuste no zero, no meia, então 3520. Deve pouso, 3520.